presos, torturados, exilados, mortos por fome e por sede, tiros e balas jogados em valas. Opressão no Brasil, meu povo sucumbiu. Tua continência, minha resistência, no teu peito medalhas brilhantes. Teus fuzis eram de aço contra flechas fumegantes. Ainda estamos aqui. Vão cair! Vão cair! Vão cair! Céu de gota de veneno, gotejante sobre a aldeia, povo de asas de prata. 17411, o paralelo, Guarani, Kaiowá, Yanomami, Ararati, Kunasuri. A boneca não fez a Cunhantã brincar. O brinquedo não fez o Curumim sonhar. Novo voo da liberdade, a outra face, nossa verdade. O voo azul ganhou as alturas na contramão da ditadura. Se fez da minha terra um encoberto cemitério. Grito ao mundo sem segredo, medo ou mistério. Vão cair, somos resistência. Ninguém vai calar os tambores da minha nação. Vão cair! Somos resistência, luta e existência. Mesmo com as asas da morte, ainda estamos aqui. Asas de prata, 17411, o paralelo, Guarani, Kaiowá, Yanomami, Ararati, Kunasuri. A boneca não fez a Cunhantã brincar. O brinquedo não fez o Curumim sonhar. Novo voo da liberdade, a outra face, nossa verdade. O voo azul ganhou as alturas na contramão da ditadura. Se fez da minha terra um encoberto cemitério. Grito ao mundo sem segredo, medo ou mistério. Vão cair, somos resistência. Ninguém vai calar os tambores da minha nação. Vão cair! Somos resistência, luta e existência. Mesmo com as asas da morte, ainda estamos.